nos céus e ao mesmo tempo habitas o meu coração. Tu que me criaste, me sustentas, me das alento e a certeza da vida eterna. Tudo vês, tudo sabes, estás acima de tudo, és o maior, o mais poderoso. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te louvar. Aleluia. Com acordes de amor e um coração renovado e puro. Quero descansar na tua presença, embalar-me na tua paz e sentir a tua direção. Quero entoar louvores que digam bem alto das tuas maravilhas, da tua lealdade, do teu infinito amor, meu Deus amado. Me das alento e a certeza da vida eterna. Tudo vês, tudo sabes, estás acima de tudo, és o maior, o mais poderoso. Eu quero te louvar, Senhor, eu quero te louvar. E um coração renovado e puro. Quero descansar na tua presença.